Hoje é dia 5 de novembro de 2018 e este é o episódio 10 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo estão o Tiago Carrondo, na Ericeira, em Portugal. Olá! O David Negreira, em Almere, nos Países Baixos. Olá! E eu sou o Diogo e estou em Bruxelas, cidade capital da União Europeia e da Bélgica. E está cá o Luís também, que está no Barreiro. Isso já lá vai! Não sabem quem é o Luís? Esperem mais um bocadinho. Exatamente. Ora. Temos o que eu acho que vai ser um grande show hoje e vamos ter um grande serviço prestado à comunidade de software livre e a todos os que se preocupam com segurança e com a privacidade. Ou excepcionalmente. Exatamente. Temos connosco o Luís Costa, de LibreTrend. Olá, Luís, seja bem-vindo ao show. Olá. Luís, podes apresentar-te um bocadinho mais? Já sabemos o teu nome, mas podemos saber um bocadinho mais ainda. E onde é que tu estás? Ok, vou fazer isto um bocadinho à site de encontros. Meu nome é Luís, tenho 27 anos, sou do Barreiro. Não, eu sou o CEO da uma empresa portuguesa chamada LibreTrend, vamos falar um pouco mais tarde, que desenvolveu o LibreBox, que é o primeiro computador 100% open source que corre core boot e seguro. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouco mais sobre a LibreTrend daqui a pouco. Para já vamos começar só com um conjunto de anúncios importantes. Primeiro é para os nossos patronos. Temos uma poll a correr até o fim do mês, em que vocês podem votar sobre quando é que é apropriado publicarmos o conteúdo que é antecipado aos patronos, mas publicar para o resto dos nossos ouvintes. Eu quero já interromper. Um dos feedbacks públicos a esta participação foi de alguém que simpaticamente disse que nós é que sabíamos e que nós é que mandávamos e que isto era nosso e que nós é que devíamos definir o rumo. Mas uma das formas que nós temos de definir o nosso rumo é dar a palavra e dar poder aos nossos patronos. Exatamente. Portanto, nós gostávamos de ouvir mais opiniões e queremos mesmo saber a vossa opinião. Exatamente. Okay. E, aliás, na poll está escrito, no fim da pergunta, que, de facto, a decisão é nossa, nós é que vamos decidir, mas queremos ouvir input, queremos ouvir o que outras pessoas pensam, porque nós achamos que só nós os quatro não somos as únicas pessoas inteligentes à face da Terra e que, portanto, achamos que quanto mais gente, principalmente gente que tem interesse no assunto, e claramente bastante interesse, porque tornou-se patrono, essas pessoas devem poder dizer qualquer coisa. Outro anúncio é que o podcast Ubuntu Portugal é o media partner do Secure Open Source Day. Vocês já ouviram falar disto, se ouviram o episódio anterior, o episódio extra 1, em que eu entrevistei o Balázs e o Tiago Maurício. Aliás, eu e o Tiago Maurício entrevistámos o Balázs. É um evento que é dedicado à segurança em open source. Vai realizar-se em Darmstadt, na Alemanha, no dia 17 de novembro. Eu vou lá estar, vou fazer uma talk sobre segurança no Ubuntu. Portanto, vou falar um bocadinho sobre como é que funciona todo o processo de segurança. É um bocadinho ousado dizer todo, mas falar um bocadinho do processo de segurança e de como é que funciona e das medidas de segurança que existem no Ubuntu, quer no Ubuntu desktop, servidor e a versão core, e como é que esta oferta toda que está incluída também nos vários flavors é uma vantagem para quem utilizar. Vamos então falar com o nosso convidado. Vamos falar um bocadinho sobre hardware aberto e sobre a LibreTrend e o que ela oferece. Eu começaria por falar ainda de outra coisa, que é o anúncio que a System76 fez da sua nova linha eu diria que é mais que um computador Unix, é uma linha de computadores que eles dizem que ser aberto, que é um bocadinho discutível. Há especificações e documentação que foi de facto aberta e certificada como pela Associação de Hardware Aberto, que, como sendo aberto. Podem ir buscar ao GitHub os desenhos do hardware. É um bocadinho uma solução um bocadinho diferente, porque tem aquilo que eles chamam uma Doctor Board. Temos normalmente a Motherboard e este tem também uma Doctor Board, que permite isolar aquilo que é a parte mais proprietária do hardware do restante. E que tem uma oferta em termos de especificações do hardware que é super interessante. Por exemplo, o Tilio tem uma oferta de processadores de Intel e AMD. Portanto, tem os Ryzen que vão desde o 5400G a 3,9 GHz, que tem 4 cores a 8 threads, pode ir até um Ryzen 7 2700X com 4.3 GHz com 8 cores a 16 threads, mas depois tem os Intel Core i5 9600K com 6 cores a 6 threads, ou um bocadinho mais poderoso ainda, o i9 9900K com 9 cores a 16 threads. Luís, queres começar já a comentar? Qual é a tua opinião sobre a oferta da System 76? Tu acompanhas certamente? Sim. Por acaso eu tenho recebido aquela série de e-mails que eles têm enviado, uhum, com as histórias, uhum, em que cada uma demonstrava uma parte diferente de possível hardware e o nome. Exato. É assim, eu vou ser muito honesto. Eu quando vi o hardware, principalmente aquela parte da Daughterboard, eu fiquei, como muita gente na internet, bastante reticente. Não em relação ao System 76, que obviamente uma empresa já com 13 ou 15 anos, uhum, de existência, que fazem máquinas poderíssimas. Mas em questão à forma como funciona, porque eles ao início, quando anunciaram o Telos pela primeira vez, mesmo antes de falarem que ia ter a Daughterboard e que ia ter um open hardware só em algumas, uhum, partes, eles venderam o projeto como se literalmente fosse um Commodore 100% aberto, em que todo o hardware fosse como fosse 100% aberto. Um, uhum, bocadinho como a malta da Purismo, quando fez o crowdfunding e disse que o Commodore ia sempre 100% livre e depois ele veio com uma BIOS proprietária. Uhum. Acho que isso lhes deu um impacto um bocadinho negativo. No entanto, o Commodore parece-me interessante, mas, sendo totalmente honesto, não acredito que a Daughterboard consiga assegurar tanto como eles dizem que consegue. Mas não testei, não vi, não li as especificações como deve ser, não vi os desenhos do hardware em si, portanto não vou opinar mais sobre isso. Uhum. Quais é que são as especificações da Daughterboard? É aquele I.O. que eles criaram, onde podes ligar os SATAs, ou não? Sim, penso que é isso mesmo. Ok, pois eu tive a ver isso realmente e foi uma das partes que... Aliás, foi a única parte que eu vi que eles lançaram assim open source, para além do chassi em si. Que pá, o chassi eu acho lindíssimo. O computador em si por fora é lindíssimo. Eu babei-me todo a ver aqui. É feito de metal e madeira. Dois tipos de madeira. Podes escolher, sim, entre pinho e outra coisa qualquer. E maple, yeah. São lindíssimos os PCs. E estive a brincar também um bocado lá no website. Estive a fazer os vários tipos de computadores que tu podes, uhum, fazer com aquilo. E pronto, podes fazer assim um computador de gama de entrada que vai desde os $1,200, coisa do género, até, uhum, coisas que vão até aos $70,000, $80,000. Mais um detalhe, são três máquinas mais ou menos diferentes, o Tilio, o Tilio Major e o Tilio Massive. Eu com o Tilio Massive fui aos 80 e tal mil também. Yeah. Mais de 80 mil. Yeah, aquilo leva 4 gráficas e leva os discos M2 com não sei quantos teras, 6 teras, ou o que é que é, uma coisa. E outros 4 discos que de 20 teras, não era? Hard disk também. Yeah. Podes pôr 40 e tal teras ou 80 e tal teras total. É assim uma parvoíce. Eles ganham muito bem, Luís, não te assustes. Não, disse nada. Eu já estou habituado. Deixa-os falar e pronto. Mas não, de facto é uma brutalidade. Eu não sei o que é que eu faria com uma máquina dessas, francamente. Podes correr 4 jogos ao mesmo tempo. Jogas 4 jogos ao mesmo tempo em cada gráfica. O homem joga Prince of Persia, pá. SDL pode correr 80, SDL 80 jogos ao mesmo tempo. Mas de facto não consigo entender qual é o target deles com estas máquinas. Pá, há targets, sei lá, eu conheço por exemplo edição 3D, por exemplo. Edição 3D, sim, precisas de máquinas super poderosas, sim, como sim, desktop. Sim, sim, sim. Tenho visto, aliás, sabia de há uns anos de pessoas que usavam já gráficas em SLI, não sei o quê, só para fazerem desenhos em 3D e renderizações em 3D no próprio desktop deles. Portanto, as renderizações, acima de tudo, as renderizações, mas é isso que eu ia falar. Sim. Pois, eles de facto são uma empresa que tem como target o pessoal criativo, portanto isso faz todo o sentido. Sim. Outro tipo de computadores open ou de hardware aberto que estão em... Aliás, já existem há uns tempos. Que estão a ser mais desenvolvidos agora ultimamente, que são os Raptor Talos 2. Estes aqui são computadores baseados no Open Power, o Open Power, que é fabricado pela IBM. Supostamente todos os componentes que estão neste computador, no Raptor Talos, são open source. Uhum. Portanto, desde a motherboard à BMC, ao CPU, tudo open source, está tudo aberto. Ainda não tive a oportunidade de verificar isto, mas parecem-me já computadores com bastante performance. Eu nunca tive um Open Power, nem tive acesso a nenhum Open Power, portanto eu não sei que comparação é que podem ter com os Intel neste momento, mas sei que tem entre 4 e 22 cores, a RAM permitida em cada CPU vai entre 2 e 16 terabits com DDR4, a motherboard tem acesso a uma PCI Express 4.0. Que brutalidade. Yeah. Pronto, e é uma gama de computadores que está um bocadinho acima dos preços de um System 76, mas penso e espero que agora de futuro eles também venham a desenvolver mais esta tecnologia. E agora, visto que a IBM comprou a Red Hat, penso que isto vai começar a ser mais desenvolvido e se calhar vão começar a aparecer aí mais appliances a usar Open Power baseadas em Red Hat. Faz sentido. Não digo que não fizesse sentido, mas tenho dúvidas que vá acontecer. Porquê? Sim. Até porque eles querem ser uma solução integrada, portanto faz todo sentido que a evolução vá nesse sentido. Exato. Ainda por cima agora, quando eu li o anúncio no website da Red Hat que eles tinham sido comprados pela IBM, eu estive a fazer a contagem do número de vezes que eles escreveram cloud no artigo deles. Hybrid cloud. Escreveram 43 cloud. Vezes. 43 vezes cloud. Essas coisas não acontecem por acaso, atenção. Exato. Eu acho que eles estão agora a fazer a jogada com o hardware e com toda a experiência que a IBM tem, e agora com os Open Powers, mais a Red Hat, penso que vai existir aí uma nova public cloud dentro dos próximos 3 a 5 anos, baseados nisto tudo. Mas vamos ver, isto são previsões assim, só meter assim o dedo no ar e a sentir o vento, né? Mas só, não, são, não estás muito longe, não. São coisas eles apostaram agora a Red Hat no ARM. Por isso vamos ver qual vai ser esse caminho então. Mas eu não dou 2 minutos até o Luís desligar a ligação, porque nós convidamos o Luís para falar da LibreBox e estamos aqui a falar da concorrência há meia hora. Não. O homem está chateadíssimo. Eu honestamente não acredito nessa questão da concorrência, porque eu acho que estamos todos a arrumar para o mesmo sítio. Mas puder só acrescentar uma coisa interessante. Por acaso, durante o Open Source Lisbon tive a oportunidade de falar com um representante da IBM que lá estava. E nós estivemos a falar sobre o Talos, pelo interesse pela LibreBox. E ele estava a dizer que era extremamente interessante, porque foi a IBM que desenvolveu os processadores, mas a IBM não teve tempo de implementar os processadores, que a Raptor já estava a implementar uma board com os processadores deles. E eles acharam isto extremamente fascinante e também falam um bocadinho mais sobre o assunto. Bem, e agora resta-nos falar então da oferta da LibreTrend. Já agora, já que cá estás tu, podes apresentar um bocadinho a LibreBox. Certo. A LibreBox foi um computador que, aliás, apresentámos e lançámos no dia 27 de setembro no Open Source Lisbon. E é um computador, nós gostamos de o chamar, porque é realmente o facto, o primeiro computador desktop core boot do mundo. E tem a grande vertente do computador é não só o facto de ter todos os conectores internos, que permite ter mais entradas do que aquelas que nós acabamos por apresentar no site, mas para além do facto do core boot, claro, mas também toda a questão da segurança. Sim. Pode explicar aos nossos ouvintes que podem não saber o que é o core boot, o que é o core boot? O core boot é uma... Não podemos chamar BIOS, mas o core boot é um firmware que vai substituir a BIOS, um firmware minimalista que vai substituir a BIOS. E que tem, neste caso, como pressuposto, de tentar libertar o máximo de software dentro da BIOS possível. No caso da LibreBox, ainda há certas partes que são proprietárias, não vale a pena tentar esconder isso, mas o objetivo é libertar o máximo possível. E o que é que ainda é proprietário? O que ainda é proprietário é... eu vou tentar não usar muitos termos técnicos, mas é a conexão aos módulos de vídeo, principalmente VGA. É um módulo de encriptação que está embutido no processador, e são mais 2 ou 3 blobs, que vai ser muito complicado, mas está relacionado com o processador. Uma das coisas que é importante notar é o ME, que é o Intel Memory Installation, está neutralizado na LibreBox. Que significa que não pode interagir com nenhuma parte nem do core boot nem do sistema operativo. Ok. Isto há pouco tempo descobriu-se, o mundo descobriu que estavam a correr uma versão de Minix dentro do seu próprio computador. basicamente. Foi fantástico. o Andrew Tannenbaum a dar uma bufetada de luva branca ao Linus. Ao Linus, mas o interessante é que o Andrew não sabia. Yeah. Ou então ela dar uma bufetada a toda a gente, yeah, a esconder este facto toda a gente, também é interessante. Continua então, Linus, desculpa. Eu estava a dizer, uma das coisas que por acaso, estávamos a falar do Telos e da parte do Open Arder. Amanhã é o Web Summit, quer dizer, hoje foi o Web Summit, mas amanhã é o Web Summit também. Uhum. Amanhã nós vamos ao Web Summit, nós vamos lá estar na bancada 602, para quem estiver interessado. E, não sei o que é. E vamos... Não, não percebi. Não sei o que é isso. Ah, o Web Summit, é uma coisinha assim pequenininha. É, para amadores, não é? Vais lá fazer exatamente. O quê? No meio daqueles amadores todos? É, não sei, acho que vou lá ver como é que aquilo funciona e vou lá dar algumas dicas, principalmente algumas empresas tipo Microsoft, claro. Eles precisam bastante. E vamos apresentar um primeiro Open Hardware da Libertrend, que é o nosso módulo de TPM que vem integrar as Libreboxes, que é um pequeno módulozinho. Vem-se juntar duas tecnologias que estamos a desenvolver, que vamos ter o prazer de falar nas próximas semanas, porque infelizmente ainda não está finalizado. Uhum. Que é o Libertrend Vault e é a segurança através do 2FA. Ou seja, vai ser possível, já é possível atualmente, mas só em teste, encriptar totalmente o computador e desencriptá-lo através do telemóvel, usando o 2FA Authentication, por exemplo, através de um autentificador qualquer, como o da Google. Uhum. Se bem que não é boa ideia manter os códigos na Google se queremos ter o máximo de segurança, mas é por isso simplesmente um exemplo, uhum, representativo. Certo. Isto tem a ver com aquela... com aquela interação com a Mi Band que tu fizeste no Open Source Lisbon, ou é completamente distinto? É distinto, mas poderá eventualmente ser ativado. Aliás, eu não sei, houve um de vocês que eu acho que expulsei da sala. Não? Peço imensa desculpa. Para quem não sabe, eu explico muito rapidamente. Durante o Open Source Lisbon, nós apresentámos um demo em que eu conseguia controlar as apresentações através do Mi Band 2. Uhum. E conseguia também ler o ritmo cardíaco e os passos enquanto estava a fazer a apresentação. Uhum. E depois fiz um demo. O problema é que ao início o Roger não estava ligado ao computador e eu tive que pedir a toda a gente para sair da sala para poder ligar o Roger. É assim, uma forma de começar uma apresentação. Yeah. Sai toda a gente da sala. Por isso é que nós os três combinámos fazer-te bullying, sabes? Assim, olha, vamos chamar o gajo aqui e vamos massacrá-lo, vamos tratá-lo mal. É porque isto é assim, Luís. Metes-te com um de nós, metes-te com todos, sabes? É pá, nem como foi pôr. Yeah. E eu sou um gajo muito vingativo. Eu vou guardando, mas depois há uma altura, pumba. Pois é que ainda me relembraste, não ligaste, pá, eu fui aquele gajo que. Epá, não me digas uma coisa dessas. É que eu já me senti mal o suficiente, e ainda por cima vieram-me dizer depois, só um pequeno à parte, vieram-me dizer depois que o microfone estava ligado, enquanto nós estávamos, eu e o meu colega, a fazer a ligar o material todo. Nós... Exatamente. Eu estava lá fora, não ouvi essa parte. Eu tinha sido expulso. É pá, mas aparentemente foi horrível. E havia pessoas que me vieram a dizer: pá, o microfone estava ligado. Pá. E olha. Eu vou. Falaste disso, agora tenho que meter uma bucha também. Portanto, eu acho que eles dois ainda não sabem. Eu quando telefonei ao Luís a convidá-lo para estar aqui presente e para estar aqui connosco à conversa, eu telefonei e disse: olá, Luís, daqui fala o Tiago, o gajo que tu expulsaste da sala no Open Source Lisbon, um deles, sabes? E o Luís ficou assim um bocado atrapalhado. Mas depois correu bem, até, acho eu. Portanto, ele está aqui, portanto, é porque a conversa correu bem. Ah, era isso ou era. Mas sim. Ameaçaste o quê? Tive que ceder. Falei-lhe dos cães. Aquele cães. Cão super furioso que me atacou da última vez que eu fui à tua casa. Esse é a hora, vês? Como o Diogo ainda se lembra. E é um dos nossos, faria se não fosse. Bom, mas adianta, então, mas fala-nos então do que é que vais fazer. Tens alguma surpresa? Vais lá estar mais dias no Web Summit? Vais lá só amanhã? Tens mais planos? É assim, nós vamos lá estar amanhã com o stand, onde vamos apresentar a Librebox, o TPM, e vamos falar um bocadinho sobre o que vai ser implementado, entre os quais vamos integrar o FWPD, portanto vamos ser o primeiro computador Core Boot com FWPD integrado. Já falamos aqui várias vezes. Sim. Aliás, eu li uma notícia agora há dias que falava sobre o facto de um governo qualquer ter considerado isso como uma excelente solução em termos de segurança dos computadores governamentais. Sim, é uma decisão sábia. E, aliás, é daquelas coisas que deveria ser um requisito às aquisições de computadores do Estado, era poderem utilizar esse serviço como forma de manter os seus sistemas atualizados. Infelizmente, muita coisa devia ser requisito e não é. E depois é uma questão de governos também, não é? Deixa mudar o governo, muda-se de opinião, olha como foi na Alemanha. Ah, sim, sim. Pois, em Munique. Governo local. Muda o poder, exatamente. Muda, não é o governo, se calhar foi todo demasiado. Sim, é o município. É o município, neste caso exatamente. Foi o município. Foi Munique, não foi, foi. E agora o caso de Barcelona, né? Agora o caso, falamos do caso mal, também falamos agora do caso bom de Barcelona, que sim, eles agora também começaram a implementar aquilo de public money, public code, né? Sim, já... e não só, e estão a fazer um ensaio neste momento para usar o Ubuntu nos desktops. Boa. Uhum. Aliás, não sei se é com o Ubuntu em especial, que eles estiveram reunidos com o pessoal do KDE e fizeram lá uma visita às escolas. Portanto, não sei se será com o Ubuntu. Okay. Mas... O Plasma está em grande, não é? Sim, excepto na Red Hat. Red Hat sempre foi mais GNOME, pá. Sim, sem dúvida, mas, lá de história. Mas apesar disso, eles tinham três funcionários a trabalhar o tempo inteiro no KDE. Vamos ver. A questão é que a Red Hat é tão grande, que mesmo quando não se foca em algo, está a contribuir massivamente para essa coisa. A contaminar. Tá. Que sistemas operativos é que a gente pode correr no LibreBox? Tecnicamente todos. Quer dizer, literalmente todos. Uma das coisas que fizemos é que fizemos a integração com o CBIOS, que é um módulo Coreboot. Uhum. Que permite o arranque de sistemas legacy, portanto, se bem que não é recomendado, mas infelizmente para mim, entre aspas, há muita gente, que, principalmente governos, que pedem isso, uhum. Windows, uhum. E ele não podia correr através do Grub. No entanto, nós estamos a trabalhar, porque tem sido um pedido muito grande da comunidade, estamos a trabalhar para não só fazer a integração com CubeOS, uhum. Mas também para vermos se nos tornamos oficialmente parte do KubeOS em termos de máquinas suportadas. Boa. Oficialmente. Boa. Boa. Isso é capaz de ser muito interessante. E tem havido imensa gente preocupada com segurança a virar-se para nós e a dizer: epá, seria porreiro se houvesse KubeOS, seria porreiro se houvesse mais módulos de virtualização, mais módulos de segurança, um TPM mais seguro. Aliás, o nosso TPM é o 2.0, que é o módulo de TPM mais seguro que há neste momento. Uhum. Aliás, nós estamos a ter problemas com isso, porque praticamente nenhum software que entras com TPM funciona com o nosso módulo TPM, funciona sempre com o 1.0. Estou demasiado à frente. Sempre pioneiro é lixado. É muito tramado. Mas está, honestamente, está-se a um percurso extremamente interessante. Não sei se vocês já tinham ouvido falar da primeira LibreBox que saiu em 2014. Eu tenho a ideia de ter ouvido falar do nome, mas não me registava mais nada do que ter a ideia de reconhecer o nome. Não me lembro de ter conhecimento de facto sobre o produto em si. Mas eu fui aquele, um dos tipos que te ligou na altura, 2014, 2015, para aí, e que a primeira pergunta que eu te fiz foi: quão aberto é que era o teu hardware? E tu respondeste-me certo, porque eu disse assim: olha, este gajo vai-me enganar, eu não te conheci de lado nenhum. E tinha a convicção, como às vezes acontece, né, que as pessoas prometem e depois não cumprem. E tu respondeste logo certo à primeira pergunta, porque a primeira pergunta que eu te fiz foi quão aberto era o teu hardware. E tu disseste-me: epá, até à BIOS tudo bem, pois o problema lá dentro é que é uma chatice. Eu disse: pronto, este gajo é honesto, é. E depois a partir daí continuámos a conversar. Depois a coisa não avançou. Depois deu-me ideia, pelo menos eu tentei acompanhar o projeto, mas deu-me ideia que tu também saíste um bocado de cena. Não sei quais foram as tuas motivações ou não, se queres falar sobre isso ou não, mas dá-me ideia que saíste um bocado de cena e agora houve um relançamento. Epá, isto agora está em grande, pelo menos eu ouço muita gente a falar sobre as LibreBoxes. Mas sim, em 2000, eu diria 15, estamos em 18 agora, sim, cara, 14, talvez tenha sido 14. Sim. É assim, eu tornei-me empresário em nome individual, porque na altura não era empresa, numa sexta-feira 13 de 2013, que foi, sabes, que foi em setembro. Eu abri uma empresa no dia 1 de abril. Portanto, o meu filho nasceu nesse dia, portanto, olha. Boa. Já tem a sua dose de complicação. Nós tivemos a trabalhar, quer dizer, eu na altura sozinho estive a trabalhar imenso para lançar a primeira LibreBox. E quando eu lancei, exatamente como tive a oportunidade de te dizer a ti, disse imensa gente que era um Commodore que nós tínhamos por âmbito de pelo menos pô-lo a funcionar com Coreboot. Mas na altura os meus conhecimentos não permitiam mais do que isso, infelizmente. Não era fácil, na altura o apurismo não tinha feito o trabalho todo que fez recentemente e do qual nós, sem mentir, aproveitámos grandemente para a LibreBox atual. Okay. Da mesma forma que, ao contrário, estamos a implementar novas coisas que espero eles venham a usar na altura certa. Uhum. E nós fizemos, nós tivemos o artigo no Paperware, houve muita gente que ouviu falar através do Paperware. Fizemos a parceria com o Ubuntu Mate. Não sabes o que é também o Paperware? O Paperware não. Não? Acho que já ouvi falar, mas não. Já o Ubuntu Martin, sim. Foronix, talvez. Aqui. É mais neutro. É mais Foronix, sim. Foronix, questão de ler. E tivemos a parceria com a Ubuntu Mate. Ok. Mate. Eu nunca sei dizer o nome daquilo. É horrível, mas nunca sei dizer o nome. Martin, diz Martin. Não sei se sabes, mas o pessoal do podcast Linux AU, acho que é assim, uma coisa, é um podcast australiano. Começaram com a piada sobre o Ubuntu Mate ser o Ubuntu Martin. Porque... Martin, que é Martin WordPress. Exatamente, né? Yep. O Martin. E entretanto a piada começou a pegar noutros podcasts. Pronto. E, aliás, se fores a ubuntu-martin.org, vais parar ao site Ubuntu Mate. Houve alguém que registrou. Maravilha. Isso é serviço público, isso é serviço público. Mas fala-nos um pouco mais dessa parceria com o Ubuntu Mate. É assim, eu não gosto de fazer grandes alaridos sobre uma coisa. Mas é que eu falei, literalmente. Eu acordei de manhã e disse-me assim: epá, o que é que era bom para eu promover a LibreBox? E se eu fizesse uma parceria com o Ubuntu? Então eu contactei a Canonical, uhum. E a Canonical disse-me que não. Eu disse: epá, está bem, olha, se a Canonical diz que não, eu vou contactar os outros todos. E então eu fui ver todas as distribuições e fui ver aquelas que eu considerava mais em contacto direto com a ideia que eu queria transmitir. Uhum. E falei diretamente com o Martin. E tivemos a falar um bom bocado e ele, na altura, estava completamente aberto à ideia. Ele disse: epá, vamos fazer isso. Tu envias-me uma imagem ou um bocadinho de texto, está no site, eu publico em todo lado. Eu só não consegui publicar no Oh My God Ubuntu porque na altura tinha havido um acontecimento importante e trágico com um membro da família de quem escreve. Uhum. Do Joy, yeah. Exato. Uhum. Portanto, foi por isso que, isto foi em 2015, portanto, foi por isso que acabou por não haver o artigo. Mas ele ficou, passou por todo o lado e durou até eu acabar por meter uma pausa no projeto durante ano e meio, onde fui para a França, era para ter ido para a Bélgica, convidaram-me para a Bélgica, mas não fui para a França, onde estive lá um ano e poucos, e depois voltei e disse-me: pá, é desta. Uhum. Desta vez vamos fazer as coisas como elas deviam ter acontecido em 2015, não vou lançar nenhum computador enquanto eu não tiver pelo menos core boot e pelo menos o nível de segurança que eu quero que eu tenha. E assim nasceu o LibreBox. Fixe. E já pensaste em relançar esse tipo de parceria de novo? Já pensei, no entanto, eu acho que não saí propriamente do melhor pé na altura. Eu não fiz muitas vendas e eu acho que acabei por não comunicar o suficiente com o Martin o facto de que a culpa ter sido praticamente minha, o facto de pela LibreBox não ter vendido o suficiente, pelo menos como nós os dois desejávamos. Mas estou a falar especificamente em relação ao Martin. Em relação ao resto, nós estamos a pensar em fazer parcerias, estamos neste momento a considerar as opções e também a ter um bocadinho de cuidado com esse tipo de aproximações, porque estamos a desenvolver o nosso próprio sistema operativo. Portanto, nós queremos também equacionar um bocadinho a questão e principalmente não deixar ninguém de parte. Eu não quero que ao fazer uma parceria e depois lançar o nosso sistema operativo, obviamente vamos dar mais ênfase ao nosso sistema operativo, um bocadinho como a 76 está a fazer com o PopOS. Não quero que de repente eles se sintam: opá, então agora eles fizeram o sistema operativo, já não querem saber de nós, nós vamos desaparecer. Não quero dar esse sentimento. Então eu quero fazer as coisas como deve ser e com calma, pessoalmente. Portanto, e queres falar-me um bocadinho mais sobre esse sistema operativo? Então deixa-me fazer a pergunta antes, que assim se calhar juntas as duas. Já tinhas falado a alguém desse sistema operativo? É porque eu estou a ser completamente apanhado de surpresa. Não tinha. Escolheste, okay, portanto, os nossos milhares de ouvintes para dar essa notícia em primeira mão. Boa, obrigado. É para compensar de ter mandado embora da sala. Então força, chuta-nos. Esse sistema operativo vai ser o quê? Qual é o teu objetivo? O que é que tu pretendes mudar, sim, em relação àquilo que já existe? Faz falta mais um sistema operativo? Essa é a pergunta de sempre. Faz falta mais um sistema operativo. Ah, eu, para mim fazia desaparecer metade deles, mas a questão não é essa. A questão é mais uma de... Eu quando andava na faculdade, houve um colega meu, muito lerdo em Linux, mas isso é algo que infelizmente é comum, e que me disse aquela coisa habitual de quem nunca teve o prazer de tocar em open source a sério. Ele perguntou-me por que razão é que vocês, entre aspas, fazem mil e um sistemas operativos e mil e uma aplicações, ao invés de se juntarem todos e fazerem um. A resposta é tão simples, mas é tão complicada ao mesmo tempo. Cada pessoa tem o seu objetivo diferente. E o facto de ser open source permite-nos a nós de pegar naquele projeto, pegar no melhor do que o projeto tem, pegar no melhor do que o projeto tem e criar um projeto completamente diferente. E foi exatamente isso que o PopOS fez quando fez com o Samsung 6, quando fez o PopOS para desenvolvedores. E é exatamente isso que a Purismo tem com o sistema operativo deles, que é o PureOS, que agora vai portar para telemóveis. E é por isso que nós temos uma porrada de flavors do Ubuntu. Exatamente por isso. Eu até descobri que ele é antigo, mas eu descobri agora há relativamente pouco tempo que havia um ponto satânico. Achei que ele maravilhoso. Já conhecias o Comunix? Comunix. É pá, Comunix é excelente. Não é? É pá, Comunix é excelente. És a história que numa festa do Avante foram distribuídos CDs do Comunix. É verdade. É verdade. Confirmo. Eu também confirmo esse facto. Vi uma imagem, mas não tenho nenhum. É pá, isso seria também maravilhoso. Não tenho nenhum, mas existe sim, é um facto. Existiu, já não existe. Então, eu, diz, acho, eu acho não que vou propor essa ideia. Podes já dizer isso, mas vais basear numa coisa que já existe, vais basear em Ubuntu, vais derivar de outra coisa qualquer, vais fazer uma coisa desde o princípio. É assim, nós neste momento estamos a avaliar diversas situações e diversas bases. Nós queremos fazer um bocadinho algo diferente. Nós não queremos fazer um rolling distribution, mas também não queremos fazer uma coisa como o Ubuntu, que tem versões todos os 6 meses, talvez, que é em abril e em outubro, e depois uma versão LTS. Nós queremos fazer algo em que tudo aquilo que o utilizador convencional não é suposto tocar fica estável e é atualizado, se calhar uma vez por ano, mas tudo o resto tem atualizações constantes. O nosso grande objetivo é acabar de uma vez por todas com aquela questão do... Ou eu tenho um sistema operativo em que tenho de esperar 6 meses para ter... 6 meses ou um ano, por exemplo, no caso do Fedora, acho que são 8 meses, ok? Sim. Para ter a nova versão mais avançada do Firefox. Ou então tenho que me basear, por exemplo, no Debian, em que fico sempre um bocadinho atrás, caso tenha a versão estável, mas tenha alguma coisa de estável. Nós queremos encontrar aquele justo equilíbrio. Agora, para a base, eu não quero deixar ninguém triste, mas honestamente nós não decidimos. Nós estamos indecisos entre três principais bases, que é a base Debian/Ubuntu, que seria a base Arch, e que poderíamos até equacionar algo completamente fora, que seria um mix com a BSD. Mas ainda, honestamente, ainda estamos a analisar a questão. Já olharam para o... Nós já sabemos o que é que queremos fazer, temos é que pegar na base e depois começar a marcar. Pensaram no OpenBSD? Nós pensámos no... Nós tivemos a ver o OpenBSD e tivemos a ver outra variante que eu agora não me recordo o nome. Que um dos nossos... Só para responder mais diretamente à pergunta, um dos nossos pontos de interesse inicial é: nós precisamos de uma base, porque nós não temos a equipa para fazer uma base do zero. Nós precisamos de uma base que tenha o máximo de trabalho em termos de software 100% livre. Portanto, nós sabemos que para o Ubuntu Debian há o Triskel, nós sabemos que... E o Libre GNU, que é a parte do kernel. Nós sabemos que para o Arch há o Parabola. E nós sabemos que para o OpenBSD há agora um que, se houver a minha parte, chama-se LibreBSD. Mas parou mais ou menos por aqui. Ok. Eu tenho uma pergunta. Queria voltar só um bocadinho atrás, quando tu falaste em que ias escolher melhor as tuas parcerias e que... Eu estou sempre a dizer as tuas, porque eu sempre, e se calhar tem que ver com a conversa que nós tivemos já há uns anos, e eu acho que o projeto és tu. Desculpa lá, não sei quantos é que vocês são, não sei se também se queres abrir esse jogo. Somos cinco. Pede desculpa aos outros quatro, mas pronto, vou tentar falar agora daqui para a frente em coletivo. Portanto, vocês vão pesar melhor as vossas parcerias e tem que ver também com o vosso desejo de fazer o tal sistema operativo. E vocês ponderam fazer parcerias com podcasts ou com... Para ajudar a promover, que é o que ele está a tentar dizer. Pronto. O produto. Exatamente. Isso é um convite? Ou... sim, sim. Não, sim. Nada, nada, não é. Não, completamente desinteressado. É uma pergunta completamente desinteressada. Estou brincando. Se calhar merece algum contexto. Não. Nós tivemos e não rompemos, portanto foi uma coisa. Acho que foi mais ruptura de stock do que ruptura de relação, porque nós continuamos a dar-nos muito bem com eles. Foi mesmo ruptura de stock. Okay. Mas nós tivemos já durante algum tempo, tivemos uma parceria com os nossos. Era quem nós conhecíamos aqui mais perto, que eram os nossos colegas espanhóis. Okay. Colegas não, vizinhos espanhóis da Slim Book. E aquilo que na altura se arranjou, arranjámos aqui uma coisinha interessante. Nós tínhamos pretexto para todas as vezes que gravávamos falar dos computadores da Slim Book. E o Slim Book arranjou-nos um... já não me lembro quais é que eram os valores, mas eram uns vales de desconto, uns promo codes e tal. A malta ficava toda contente. Uhum. Porque ainda por cima depois ainda acumulava aquilo que as promoções do Natal e que as promoções do Ano Novo, então fazia grandes negócios. Não tens decidido nada já, isto não está planeado, mas para pôres na tua lista de parcerias com tipos que fazem podcasts e não sei o quê, posso dizer que com a Slim Book correu muito bem, porque o Alejandro disse maravilhas da utilização dos promo codes que nós divulgávamos semana, não era semana, mas era episódio a episódio. Uhum. Mas pronto, isto só para dizer agora fora de brincadeiras. Temos todo o gosto em sempre que, da mesma forma como nós te convidámos para estares aqui. E não é para nós ganharmos nada, porque nós não ganhámos nada com aquilo, excepto ter uma oferta interessante para os nossos ouvintes. Nós não ganhámos nada. Esta é a parte séria. O Diogo é o gajo sério destes nossos três, o Diogo é o gajo sério. Portanto, basicamente é isto. Nós temos muito gosto em promover o teu projeto. Acho que são projetos destes que fazem falta e que nos ajudam também a sentir que estamos a fazer alguma coisa por quem nos ouve, porque ficam a conhecer e por quem oferece este tipo de produtos, porque acima de tudo, eu, sem ouvir da boca deles, mas certamente têm a mesma opinião que eu, que é, tipos como tu e os teus outros quatro colegas, vocês os cinco, são gajos com uns aventureiros e uns corajosos do raio, para remarem neste mar que é dominado por grandes e com ideias que parecem ideias de... Vocês devem ser chamados muitas vezes maluquinhos, não é? Olha, coitadinhos, né? tiveram estas ideias e tal. Portanto, aquilo que nós podemos fazer, uma das coisas que nós podemos fazer e que para nós é extremamente fácil e dá-nos um gozo enorme é falar sempre que se justificar, e também tentar não amassar quem nos ouve, mas sempre que se justificar, falar sobre os vossos produtos e sempre que vocês tenham alguma novidade ou qualquer coisa, digo já em aberto que em vez de sermos nós a falar convosco, falem vocês com nós os três e certamente que vocês têm sempre a porta aberta para voltar cá, tu ou alguns dos teus colegas ou o coletivo, podem vir todos. Exato. Há espaço para todos. Para todos. E terás sempre uma porta aberta, exatamente. Sim, cabem mais quatro na minha janela. O Diogo tem um monitor 4K, portanto cabem alguns 30. Olha, falta falar ainda uma coisa sobre a Liberbox, que é quanto custa? Ela atualmente custa 899€, já com IVA. Não, e é vem muito de base. Mas eu diria que com o valor que ela está a oferecer, eu não me importo de absolutamente nada de dar esse valor. Eu tenho um voucher. Tenho um voucher que trouxe do Open Source Lisbon. Eu dei no Open Source Lisbon. E também partilhei com os membros da Anzol. Okay. Outro, diferente. Portanto, o quê? Não, eu sou sócio da Anzol e não recebi nada disso. Eu também. Vou fazer aqui uma notinha. Será que tenho as cotas em dia? Será que eles só mandaram a quem tem as cotas em dia? Olha, tu és o presidente do Conselho Fiscal, podes ir verificar. Então se calhar eu mandei para o e-mail errado e mandei para mim próprio. Se calhar foi. Olha que eu não recebi nada disso, pá. Temos de ver. A gente já fala. Mas pronto, Anzol. Certeza que é só uma falha. Se este 50% de desconto, eu não percebi bem o que disseste para Anzol. Não, era 200, era 200. Não, 200%. Não, era. Nós demos um voucher de eu não quero estar agora a enganar, mas acho que era 100 euros de desconto. Acho que era 100, sim. Era mal. Acho que era o mesmo que nós tínhamos dado. Portanto, ficava a máquina a 799€ já com IVA. Sendo que agora as próximas máquinas, já agora a partir de amanhã, já vêm com o TPM, que as outras não vinham. Aliás, eu disse isso durante o. Disse isso durante o evento. É uma das coisas que eu sempre quis. Para mim não faz sentido estarmos a cobrar o TPM. Se nós queremos ficar na segurança, estar a pôr o TPM como um add-on, não faria sentido absolutamente nenhum. Pois. Portanto, metemos isso aos nossos encargos e lá vai um computador extremamente seguro para toda a gente. Portanto, qualquer pessoa que ouça este episódio, isto não vai sair amanhã, portanto, qualquer pessoa que ouça este episódio e vá correr comprar uma Liberbox, já vem com TPM, é isso? Já vem com TPM. Tenho que fazer contas de cabeça. E eu aqui a morar na Holanda, posso receber uma caixinha dessas? Pode. Nós enviamos para o mundo inteiro sem custo. Sem custo. Sem não, custo. Há, não há custo de envio. Não há Isso custo é envio. Muito bom. Muito bom mesmo. E temos uma coisa. Ele é maluco. Já está. Agora é que eu te Bastante. Por acaso fizemos uma parceria interessante. Nós temos três empresas que enviam, nós temos a DHL, a FedEx e a TNT, mas fizemos uma parceria interessante com a FedEx, em que eles conseguem entregar na costa americana no dia a seguir. Ou seja, eles conseguem entregar mais depressa na costa americana do que na Holanda. Ai, que eu achei fascinante. Não digas na Holanda, porque eu houve uma altura que andava a ver material de rede de canas de senhorim e demorava-me 2 a 3 dias a chegar ao meu escritório. 2 ou 3 dias. Eu comecei a mandar vir de Espanha porque era mais rápido. Mas, portanto, não tens que ir fazer comparações com a Holanda, faz comparações com Portugal. Com canas de senhorim, é agora a nossa medida. Pronto, acho que estamos a chegar ao fim. Vamos agora para a nossa recheadíssima agenda. Só relembrar outra vez que no dia 17 de novembro vai ser o Secure Open Source Day em Darmstadt, na Alemanha. Eu vou lá estar, vamos fazer uma cobertura especial. Tenho de dizer de novo, porque para ficar claro, porque acho que é eticamente correto, que o evento é patrocinado pelo meu empregador. Ah, ok, já percebi. Agora é que eu percebi. Agora é que tu percebeste. A minha talk tem o título Ubuntu Security for Human Beings and Also for Robots. E somos um media partner e vamos falar de novo então do evento nos próximos tempos. Agora, uma novidade que saiu hoje e que é uma notícia de última hora. Saiu hoje da gaveta, atenção. Exatamente, saiu hoje da gaveta. Da gaveta, porque já estava a ser mastigada há muito tempo. Exato. E o que é que estava na gaveta, Tiago? Ora, o que estava na gaveta, e nós já tínhamos falado aqui muito por alto, mas como lá está, como ainda estava um bocado engavetado, e como tivemos aqui alguns percalços pelo caminho, não nos alargámos muito na informação, mas aquilo que vai acontecer é no dia de entre 23 e 25 de novembro, portanto sexta, sábado e domingo, na Moita, vai haver a reedição, podemos dizer-lhe assim, a reedição da Festa do Software Livre. Foi um acontecimento que aconteceu há 14 anos, teve um sucesso do raio na altura. A ideia é repetir o feito ou eventualmente ampliá-lo. Este evento vem, portanto, parte da organização do tal há 14 anos manteve-se. Portanto, algumas das pessoas que estiveram envolvidas nessa organização estão neste momento ativas. Exatamente. E foi feito o convite. O Lopo de Almeida, exatamente, que já esteve cá neste podcast a falar do Drupal DevDays. E vamos ter, pronto, isto é uma organização conjunta entre várias organizações. Uma delas é a Comunidade do Ubuntu de Portugal, da qual nós fazemos parte também. A Ansol também está diretamente envolvida, a D3 também, a Associação Wikimédia, a Privacy LX, portanto, há aqui vários nomes que estão presentes. Nós vamos falar sobre isso vezes também até ao acontecimento. Não e temos também muito mais oportunidades, mas vamos falar sobre isso mais vezes até chegarmos à data. E também a Câmara da Moita, que faltava aí na lista. Sim, estou a falar daquilo que move mais e que está mais próximo do software e daquilo que é o público que nos ouve. À semelhança daquilo que acontece no Secure Open Source Day, somos também media partners, portanto temos a obrigação e o dever de fazer uma cobertura mais intensa deste evento. Tu vais estar, eu vou estar também. O Luís já me disse que tinha vontade de estar, mas falta ainda afinar pormenores, mas certamente vai estar também. E eu não tinha na altura, falámos sobre isso, Luís, e estás a saber agora também em primeira mão, porque só hoje, conforme o Diogo disse muito bem, é que nós conseguimos assentar o primeiro tijolo e temos que construir a parede num instante, porque daqui nada estamos lá. Mas vamos ter, portanto, isto em traços gerais, e vou deixar depois Diogo falar sobre o resto, mas vamos ter workshops, vamos ter palestras, vamos ter hackathons, vamos ter podcast em direto, mais vamos ter comes e bebes, pode faltar, vamos ter pernoita, para a malta que vem de mais longe, se quiser pode pernoitar no espaço, e pronto, e é isto. E estamos, se vocês... Vou passar a bola, se me lembrar mais alguma coisa, aviso, entretanto. Sim, resta dizer que uma das coisas que vai acontecer lá é uma crypto party, pelo nosso amigo Francisco Cor, que esteve cá também neste episódio. O nosso amigo André Paula, do Linux Tech PT, também vai estar lá, vai fazer um workshop sobre gaming e vai gravar também um episódio do Linux Tech PT. Talvez hajam também algumas surpresas, inclusive talvez uma gravação do podcast Ubuntu Portugal. Eu até diria mais, a olhar para a lista de pessoas que vão estar presentes, aquilo não é a festa da Moita, a festa de software livre da Moita, aquilo é a festa dos amigos do podcast Ubuntu Portugal, que por acaso este ano é na Moita. Sim, te parece. É a nossa família vai lá estar quase toda, pá. A nossa família aqui dos podcastings e do Ubuntu. Sim. Só falta lá o David e o Alexandre. Opa, opa, eu vou estar, vou estar em coração porque tenho realmente muita pena de não poder ir, para ser honesto. Estou agora a ouvir estas notícias agora em primeira mão e estou aqui cheio de inveja de não conseguir. Tu estiveste lá em 2004? Não, infelizmente não. Tu estiveste, Diogo? Tu estiveste em 2004? Não foi? Okay. Eu também não estive. Eu fui o porteiro do evento. Esta dá porrada nos malandros. Não podia entrar, só porque já estava bêbado, não podia entrar. Só entram casais. Em novembro vai ser um mês muito rico em eventos de software livre e do Ubuntu, quer em Portugal, quer no estrangeiro. No dia 13 de novembro, em Bruxelas, irá decorrer um evento spin-off do FOSAM, o FOSAM X1. Será também no campus da ULB, como o próprio FOSDEM. A FOSDEM é um evento de encontro entre developers de vários projetos, não só, mas é muito esse o espírito inicial do evento. A FOSDEM X é focada na introdução à utilização de ferramentas e ao mundo do software livre para estudantes da ULB, mas não só. Combina uma track principal com alguns workshops. E é de facto aberta a toda a gente, apesar de estar focada nos estudantes da ULB. E o tema este ano vai ser segurança. No dia 15 nós vamos ter 3 eventos, e todos perto uns dos outros. Exatamente. Portanto, quem quiser pode tirar o dia de férias. Sim, e começar. Eu tirava. Portanto, ora, estás a ver. Ora, o primeiro é, e não é só o teu empregador que se envolve em coisas. O primeiro evento vai acontecer no Arquivo Nacional, no Torre do Tombo. É organizado também pelo meu empregador. E é uma sessão dedicada à utilização de software aberto por organizações, portanto é aberta à comunidade, as pessoas só têm que... Eu acho que é preciso fazer um registro simples. Tenho dúvidas se é um registro simples no site antes de lá chegarem ou se é depois de lá chegarem que têm que controlar a entrada. Não tenho isso bem presente, mas pronto. Mas é gratuito, portanto é só registar-se e é aberta à comunidade. Qualquer pessoa se pode inscrever e pode aparecer. No mesmo dia, em Sintra, vai acontecer mais uma edição da Hora Ubuntu, que já é a terceira, se não me falha a memória, que vai acontecer no Chalé 12, em Sintra. E qual é o tema desta vez? Espaço de Cowork. O tema deste mês vai ser Podcasting e Open Source. Vai ser uma sessão com a responsabilidade da Ruth Correia, também já é amiga do podcast. Sim, do Wide Market Podcast. Exatamente, ela faz rádio, faz podcast, ela comunica muito bem, portanto, à partida... há aqui uma imprecisão, portanto, esta hora Ubuntu não é uma hora Ubuntu, é uma hora e meia Ubuntu, foi uma imposição da Ruth. Ela disse que uma hora era muito pouco, portanto, será uma hora e meia Ubuntu. Vale muito a pena, a Ruth tem muita experiência em podcasting, deve ter sido das primeiras podcasters em Portugal, faz rádio também... Há muitos, muitos anos e já fez rádio em Portugal, já fez rádio na Inglaterra, agora faz de novo rádio em Portugal. Abre as manhãs da Rádio Oxigênio. Exatamente. Não sei o que é. Eu acho que eu prefiro ouvir música de manhã. Uma das melhores podcasters e radialistas em Portugal. Depois da hora e meia Ubuntu, em Sintra, vai acontecer o típico e o habitual encontro da comunidade Ubuntu Portugal no Saloon. Portanto, vai ser no dia 15 também. Começa às 20 e acaba quando o último bêbado se for embora. Quando o Tiago se for embora. Não, nem pensar que eu tenho muitos quilómetros pela frente dali até casa, portanto, nunca, nunca na vida. Mas pronto, estes outros eventos estão, e nós temos andado um bocado desleixados do nosso magnífico e fantástico calendário, no nosso magnífico e fantástico site, mas ultimamente temos... dado um pouco mais de carinho, amor e atenção ao nosso calendário, e ele está neste momento bastante mais completo do que estava. Portanto, estes e outros eventos com mais pormenores, portanto, tudo aquilo que nós encontramos descarregamos no calendário. Também é uma forma de vocês, se nós falarmos muito à pressa ou se não fomos claros o suficiente, ou se vocês não querem voltar ao frete de ouvir tudo outra vez, podem ir só à agenda do nosso site e encontram lá informação detalhada sobre todos estes eventos que nós falamos aqui no ar. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, estamos a chegar ao final do tempo. Sim. Também. Portanto, se passamos para as despedidas. Quero ainda dizer só que o site do evento na Moita é moita2018.softwarelivre.eu. Portanto, moita2018.softwarelivre.eu. Luís, tens mais um minuto para vender as tuas Libreboxes e para te despedir também. Eu posso fazer o despedimento diretamente. Eu acho que o site já conta o suficiente. Eu tive aqui uma hora fantástica com vocês, honestamente. Muito obrigado. e espero ter o prazer de vos ver outra vez. Já sei que não todos, na Moita, quando vamos encontrarmos. Será um prazer, certamente. Eu ouvi compromisso. Resto, eu nunca, algo cheio já me é. Olha, muito obrigado, Luís, por teres vindo ao podcast Ubuntu Portugal. Resta dizer que podem encontrar o podcast Ubuntu Portugal no nosso site, podcastubuntuportugal.org. Podem contactar connosco por e-mail para contacto@podcastubuntuportugal.org. Se quiserem os links para as nossas redes sociais e essas coisas todas e um formulário de contacto, podem ir lá à nossa página de contacto, que é podcastubuntuportugal.org/contacto. Podem também encontrar o site da comunidade Ubuntu Portugal em ubuntu-pt.org. Se procurarem por Ubuntu Portugal nas redes sociais, vão encontrar tudo isso também. Eu fui o Tiago Rondo, tu foste o Diogo Constantino e tu foste o David. Fui o certo? David e falta aqui uma pessoa, sim, bastante importante falta aqui referir. O nosso Alexandre. O nosso Alexandre, Alexandre, que ele está a ouvir isto tudo porque ele está em toda a parte. Exatamente. Do Standard Cloud Studios. Muito obrigado a todos e até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Tchau.